de testemunhas, seguimos em adoração, deixando todo o embaraço, correndo com o coração, olhando para Jesus, nosso guia e salvação. Suportou a cruz por nós em santa consagração. Ergam suas mãos cansadas, caminhemos em direção à paz e à santificação. Em Cristo temos a razão. Ergam suas mãos cansadas, caminhemos em direção à paz e à santificação. Em Cristo temos a razão. Encontramos seu amor. Ele nos molda e nos guia, nos leva à sua dor. A cada passo em fé, não podemos desfalecer. O reino que recebemos é firme e vai permanecer. Santificação, em Cristo temos a razão. Ergam suas mãos cansadas, caminhemos em direção à paz e à santificação. Em Cristo temos a razão. Ainda uma vez Ele moverá, não só a terra, o céu também. Sua graça, vamos nos firmar. Deus é fogo, consome também. Português e worship, acústico, guitarra, piano, sipping, guitarra, piano.